Este programa é um oferecimento do site Crackle, www.crackle.com.br. Diário de Jonathan Harker, 3 de maio, Bistritz. Parti de Munique às 8h35 da noite e cheguei a Viena na manhã seguinte, muito cedo. Tive ótima impressão de Budapeste, pelo que pude ver do trem e pelo pequeno passeio que dei pela cidade. A impressão que tive foi a de estar saindo do Ocidente e entrando no Oriente. Mas meu destino final é outro. A Transilvânia, segundo pesquisei antes de partir de Londres, fica perto da Moldávia e Bucovina, nos Montes Cárpatos, um dos lugares mais selvagens e desconhecidos da Europa. Não consegui localizar exatamente o Castelo de Drácula, mas verifiquei que Bistritz, a localidade mencionada pelo Conde, é bem conhecida. A população da Transilvânia se compõe de quatro nacionalidades, saxões ao sul e misturados com os valáquios descendentes dos dácios, os Madiares, a oeste, e os Zekeles, a leste e norte. Estou viajando para a região habitada por estes últimos, que se dizem descendentes de Átila e dos Hunos. Segundo me informei, existem ali as mais curiosas superstições do mundo. Quando cheguei em Passo de Borgo, uma carruagem do próprio conde me aguardava. Durante a viagem, correu-me pelo corpo um estranho arrepio de frio e dominou-me a sensação de isolamento. O que me aguardava no castelo de Drácula? Vindo das montanhas, um uivo muito forte e agudo. Os cavalos ficaram irrequietos e necessitaram da força do cocheiro para acalmá-los. Senti minha cabeça pesar e um pouco de tontura. Paramos. Eu devia ter dormido, pois se estivesse inteiramente acordado, teria notado a aproximação de um lugar tão notável. Na escuridão, o pátio parecia muito grande e vários caminhos escuros davam nele, através de grandes arcos arredondados, que talvez parecessem maiores do que eram na realidade. O cocheiro me ajudou a descer. Ele tirou minha bagagem, que colocou no chão ao meu lado, diante de uma grande e velha porta de ferro que se abria na parede de pedra. Subindo de novo para a caliça, o cocheiro sacudiu as rédeas e desapareceu numa das passagens escuras. Tive a impressão de ter esperado um tempo infinito. Em que lugar viera me meter? E com que espécie de gente? Seria essa uma aventura banal na vida de um mero ajudante de procurador que tinha de explicar a um estrangeiro a compra de uma propriedade em Londres? Ouvi por trás da porta passos pesados que se aproximavam. No lado de dentro estava de pé um velho, alto, sem barba e com um comprido bigode branco, vestido de preto da cabeça aos pés. Trazia na mão uma velha lâmpada de prata, cuja chama lançava nas paredes sombras enormes. O velho fez-me sinal para entrar com a mão direita, num gesto cortês, dizendo com um estranho sotaque: Seja bem-vindo à minha casa. Entre por sua livre e espontânea vontade. Está aqui comigo, Miotti. E aí, galera? Tem outro aluno meu nesse filme, né? Aluno, velho? Cara, ele é teu professor, velho. Não é possível. Qual? O Keanu, velho. Keanu Reeves está miotizando nesse filme, velho. Inacreditavelmente miotizando nesse filme. E está conosco aqui também o Brunão. Como já disse nosso querido Drácula, o sangue é vida. Que Drácula, né, velho? Não é, bicho? Que Drácula, cara, internet! Cara, dá gosto de falar desse Drácula, velho. Cara, eu estou excitado e não estou fazendo piada pejorativa, internet. Eu estou excitado mesmo porque esse filme é maravilhoso. Drácula de Bram Stoker. Tucker, o último vampiro heterossexual que o cinema já produziu, é, creio eu. Graças ao nosso querido Gary Oldman e ao nosso querido Francis Ford Coppola, né? Coppola, e na minha opinião, na minha modesta opinião, já vou começar com o Mamilos, o melhor filme de Francis Ford Coppola. Vamos hoje falar sobre esta, sem sombra de dúvidas, obra-prima do cinema mundial, cara. Não é nem cinema americano, é cinema mundial. Um filme belíssimo, uma estética absurda. Uma trilha sonora de arrepiar os cabelos da nuca. Violento, sangue, nudez, sexo, porra, louco, velho. É isso mesmo, interneticos. Drácula de Bram Stoker. Vocês vão ouvir de Jurassic Cast, um dos Jurassic Cast mais épicos que esse programa já produziu. E voltamos logo após os recados do Jaiminho. Isso se ele já não morreu por causa do Drácula, né? Porque vai saber, né? Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Quem me chamou? Quem vai querer assistir o Crackle comigo? Tá sumida essa mulher, hein? Rapaz, não é, velho? A Betânia é tipo menstruação, velho. Só vem no final do mês. É. Só vem uma vez por mês. Tu tá ficando bom nesse negócio, velho. Caraca. Não é, rapaz? Eu vou lá pro Tô Cavalcante. É. Pouco de piada. Shaolin. Antes de ir pro Tom Cavalcante, cara, a gente não pode sair daqui sem falar do Crackle. É verdade. Crackle.com.br. Cara, a videolocadora digital, bicho. Putz, olha aí, bicho. o maior site de transmissão digital de filmes do Brasil. De grátis, o que é melhor? De graça. Gary Oldman, por favor, chupa. Everyone! Muito obrigado, Gary hoje está marcando presença, inclusive, neste programa. Gente, olha só, se você nunca ouviu falar do Crackle, você tem que parar tudo que você está fazendo agora e acessar aí www.crackle.com.br para conhecer uma pérola na internet, cara. Um novo conceito de distribuição digital de filmes para assistir em stream ao vivo. Você não precisa baixar nada, você não precisa instalar nada. Roda que é uma maravilha na sua banda larga. Você não precisa ter uma banda monstruosa para rodar filme em HD e o diabo 4. Cara, é uma beleza, uma coisa impressionante, né, não, Miotti? É sim, e o melhor de tudo é que você não paga. Pois é, Miotti, você falou isso de novo. É porque pro Miotti é bom, cara, porque ele não tem um puto no bolso. Outra coisa que é maravilhosa no Crack, você não precisa fazer cadastro de nada, cara. Cara, não precisa, velho. Ele abriu, clicou, tá abriu, rolando. Escolheu o filme e assistiu, cara. É fantástico. Assistiu na hora. Acabou, velho. Mas o que eu acho mais maneiro do Crackle, cara, é que ele gosta de filme que nem a gente, cara. Então ele faz, assim, seleções de filmes que ele gosta. Por exemplo, ele pega um tema, escolhe um ator, uma atriz, um diretor e faz uma lista e coloca lá. Tipo, ó, você pode assistir esses filmes aqui, ó, dessa pessoa. E nesse mês agora, em outubro... É o mês do Halloween, né? Exatamente, tem o Halloween, né, bicho? Então, cara, nesse mês, o Crackle preparou a coleção Halloween, bicho. Olha só. Olha aí, velho. Eu já tô me borrando todo, porque só tem filmaço, hein? Terror em Silent Hill, O Exorcismo de Emily Rose. Ah, até Deus. Hoje eu tô tendo pesadelo por causa desse filme. Ah, meu Deus. Drácula de Bram Stoker, inclusive, estamos falando sobre ele hoje aqui no Jurassicast. E o clássico, é, Miotti, Christine, esse o carro assassino. Esse filme é bom excelente. Demais. Todos esses aí são muito bons, cara. Pera aí, se tem Drácula, bicho, então a pessoa, antes de ouvir o programa, acessa o Crackle e assiste o filme, cara. Inclusive, faz o seguinte, aí no post do programa tem esse linkzinho direto pro Crackle que vai levar você direto pro Drácula de Bram Stoker. Olha que beleza, mamão com açúcar, só você clicar aí. Olha a qualidade do filme que tem no Crackle, bicho. E vem cá, é dublado ou é legendado? Tem as duas opções. Olha aí. Como assim, velho? Sério? Você escolhe e não é no mesmo arquivo. Você clica lá, aí você tem a opção de mudar. Não, tem um arquivo dublado e o outro legendado. Olha aí, cara. Você escolhe qual que você quer ver. Outra coisa que eu acho muito boa do Crackle é que ele tem séries também, cara. Você quer conhecer uma nova série aí do Jerry Seinfeld, aquele Comediantes em Carros Tomando Café, só tem no Crackle, cara. E legendado, velho. Olha que maneiro. Sabe o que eu via também? Tem a série Desconhecido, aquela que foi estrelada pelo Dominic Monaghan. Sabe quem é ele? O seu Charlie do Lost, aquele que ficava assim... A banda de uma música só. Mas enfim, dane-se o Lost, né? O negócio é o Desconhecido, cara. Olha que maneiro. É o que? Uma série meio de terror, né? Meio esquisito, assim. É, bem bizarro, mas é maravilhosa, cara. E tem lá no Crackle. Agora, sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que tem alguém escutando isso aqui falando assim... Ah, tenho certeza que vai levar uns 3 meses, 4 meses pra aparecer os filmes bons. Caiu do cavalo, neném, porque no Crackle tem estreia de título novo todo mês, cara. Olha só, tu nunca fica sem assistir um filme inédito no Crackle. Ai, que beleza. Sabe outra característica muito legal que eu acho no Crackle? O bom humor dos caras, velho. Como o Brunão falou, toda semana tem uma coleção, uma coletânea de filmes que eles reúnem pra você assistir, que é basicamente o mesmo tema. E a coletânea dessa semana é Eu Amo Bacon. Por que, Brunão? São os filmes do Kevin Bacon, cara. É muito bom. Botaram uma foto aqui com a cara, velho, que ele vai te pegar aqui, velho. Ele, ele tá com a cara, ele tá sensualizando, cara. E do lado tá coleções Eu Amo Bacon. Aí tem A Grande Comédia, Garotas Selvagens, Linha Mortal, Prazer de Ganhar. Putz grila, cara, só filmão do Kevin Bacon. Muito bom, cara, excelente. Então é isso, chega de papo, www.crackle.com.br. Acesse lá. Danças da podosfera, criaturas. Vocês andaram por aí? Eu andei. Oh, Miotti. Você, Miotti? Eu. Tá tudo saidinho. Estavam precisando de um apoio pra porta, alguma coisinha? Não, não. Eu fui lá pra falar sério sobre um filme que eu gosto muito. Fui chamado pelo pessoal do Cash Wars. Do quê? Não, pera aí. Do quê? Do quê? Ai, cacete. Do Cash Wars. Cash... Saúde, que... saúde. As Guerras dos Gatos, é? Cast, porra, Cast Wars. Ah, Cast Wars, é a guerra dos casts. Por quê? Cast Wars. Ele é um podcast que fala sobre Star Wars. Olha tudo aí. Sobre Star Wars. Oh. Cada programa é sobre um assunto. Pera aí, É só sobre Star Wars, velho? Só sobre Star Wars. Haja saco, hein, bicho? Parabéns aí, vocês do cast, o Rush. Galera... Não, já fala sobre o desenho do que passou no cinema, o primeiro do Clone Wars. Já falaram sobre comparando a trilogia clássica com a nova. Já falaram várias coisas. E agora? Eu tô vendo um aqui, peraí, eu preciso falar, velho. Galera, parabéns, vocês são dedicados mesmo. Fizeram um, cara, que é a biografia do Mace Windu, velho. Foi. Porra, foi parabéns, nossa, velho. Eu nem sabia que esse cara tinha história de passado aí em algum. Neguinho foi atrás. E eu tô impressionado com o Miotti agora. Eu participei do Cash Rush. É um derrame, é o nome do programa e um derrame. Cash Rush. Eu participei do CaminoCast, que é o podcast deles, né? Número 10, Desconstruindo uma Nova Esperança. O CaminoCast é o cast do Cast Rest. Isso. Ô, não zoa não, porra, que a galera é esforçada, velho. Galera... Isso é gente boa, eles são lá de Manaus, eles, é o Domingos, né? Eu sempre falo com ele aí que ele pede dicas pra peraí, o nome do cara dele, é Domingos? Né? Domingos. Ah, é por isso que ele te chamou. É irmão de quem, né? É por isso que ele te é chamou. É irmão de quem, né? É irmão de quem, né? É por isso que ele te chamou, porque tu já pegou uma Domingos aí, já tava... Tá em família já, é isso. Então a gente falou sobre Uma Nova Esperança, tá? Só o episódio 4, falou várias coisas lá, sacaneando do filme também. E foi um programa interessante. Vamos ver como ficou quem sai junto com esse aqui. Cara, eu preciso ouvir isso, velho. Sério mesmo. Yes. Promoção concurso cultural. O que você faria se eu te matasse esse dia, meu amor? Não é a música essa aí, né? Que você tá maluco, é música, velho? Que música é essa, pô? Lembra que tinha aquela minissérie? O que você faria se só te restasse esse dia, meu amor? Caralho. Vocês lembram que era não, tipo... acho que era o Diogo Vilela. Era um cara que previu o futuro. Nossa, o mundo senhora ia acabar. Mas o que que é? Que história é essa? Mais uma quitanda aqui, bicho? Concurso cultural. O que você faria se matasse aula ou trabalho num dia lindo de sol? Olha aí, cara. A melhor resposta leva essa exclusiva e linda camiseta que tá aí no post, cara. Uma camiseta Save Ferris e o DVD do filme. Olha só que beleza. Com a dublagem, hein? Com a dublagem. Peraí. Só um minuto. Sim. Quem é que tá dando essa camiseta, bicho? Que eu não tô sabendo. Então, é a parceria Fiction Corporation e Jurassic Cash. Beleza. E o que que a pessoa tem que fazer, cara, pra ganhar a camiseta do Save Ferris e o DVD Curtindo a Vida Doidado com a dublagem original? Pra correr, a pessoa tem que escrever no post da promoção, lá no Facebook do Jurassic Cash, escrever a resposta do que você faria se matasse aula ou trabalho no lindo dia de sol. Curtir a página da Fiction e do Jurassic Cash e também seguir a Fiction e o Jurassic Cash no Twitter. Cara, muito fácil, hein? E o resultado será divulgado no programa do Jurassic Cash do dia 5 de novembro. É só uma resposta, tá? É a melhor resposta. E tem um tempo maneiro pra pensar, hein, galera? Estamos cedo ainda aqui, ainda começo do mês praticamente, né? Pô, tem quase um mês aí pra você pensar nessa resposta. O que você faria se matasse aula ou trabalho num dia lindo de sol? Recado dado, recado cumprido, interneticos. Fiquem agora com Drácula de Bram Stoker. E olha, faço um desafio a vocês. Duvido que depois que vocês escutem esse programa, vocês não vão correndo assistir esse filme no Crackle, velho. Porque o filme é incrível. Drácula de Bram Stoker, que eu falei Stoker no início do programa, mas é Stoker, 1992, Miotti. Oi. Faça as honras. O que tem de diferente? É Bram Stoker, é Drácula. Ah, olha aí, você tá aprendendo inglês. Ele sabe o que significa vírgula S. Na verdade, em inglês é Drácula, né? É Drácula. Tem uma Drácula. Drácula. Com sotaque irlandês. Não, mas é Bram Stoker's Drácula. É Drácula de Bram Stoker, exatamente. Vocês sabem por que que é Bram Stoker's Drácula e não é só Drácula? Porque é a versão do Drácula de Bram Stoker. Não, na verdade, assim, Drácula, quem escreveu a história foi Bram Stoker. O livro de Bram Stoker se chama Drácula. Mas eu tô dizendo assim, por que que o filme do Coppola não chama só Drácula, já que a história é do Bram Stoker. É, sempre quis saber isso. Porque eu acho que na época que ele foi feito já tinha muito filme de vampiro, de Drácula, né? Uma das teorias que existem é que a Universal fez em 1931 um filme chamado Drácula e ela já teria o direito. E teria encrencado com essa, digamos assim, refilmagem da história. A outra, e digamos assim, oficial, é que o Francis Ford Coppola tem essa mania de colocar o nome do autor. Por exemplo, Mário Puzos, O Poderoso Chefão. The Godfather. Bram Stoker's Drácula. Então ele tem essa mania de colocar o nome do autor da história no título do filme. Você falou Reza a Lenda, ninguém nunca perguntou isso pro Coppola, não? O oficial é isso. Ah, tá. Mas os boatos dizem que ele também teve que optar por isso, porque a Universal teria encrencado com o filme. Ah, sim, eu chegava pro Coppola, pode beber em um minuto. Larga esse cálice. Larga esse cálice. Largou? Me responde aqui. Por que Drácula de Bram Stoker? Stoker, né, no caso. Eu falo Stoker. Provavelmente ele vai falar é porque eu gosto de botar o nome do autor na frente dos títulos dos meus filmes. Cara, mas sabia que eu acho legal isso? Porque esse título diferencia qualquer filme do Drácula. É verdade. Porque pra mim o Bram Stoker já é nome de bicho esquisito. Sacou? Bram Stoker. Caraca. Que cara mal, você já é mal por default. Não era, o Bram Stoker era um autor comum como qualquer outro. O título, ele carrega esse The Bram Stoker muito bem, ao ponto de se tornar uma marca registrada do filme. Então é por isso que fizeram aquele Frankenstein de Mary Shelley, pra seguir o mesmo esquema. É bem capaz também. É bem capaz, porque o Frankenstein é de Mary Shelley. Não, e até porque foi logo depois do Drácula de Bram Stoker, que fez um sucesso inacreditável, e aí eu falo, peraí, olha só, Hollywood, né, não pode ver uma tendência que já quer ir atrás. Isso. Ai, meu Deus, fizeram um filme do Drácula, vamos fazer o do Frankenstein. Aí vamos botar o título Mary Shelley's Frankenstein. Com De Niro, como Frankenstein. Que é uma merda de filme. Mas enfim, não estamos aqui pra falar desse filme. É melhor o Jovem Frankenstein inteiro. O Jovem Frankenstein que eu falo agora. Direção de Sir Francis Ford Coppola, já esteve aqui no Jurassic Cast, que é o mesmo diretor de quem, gente? Poderoso Chefão, né, cara? Olha aí, do Poderoso Chefão dos três, né? Isso, dos três, exatamente. Dos três filmes. Já que a gente já falou de Poderoso Chefão, o Drácula tem uma relação com o Poderoso Chefão Parte 3. Vocês sabem qual é? Eu não tenho a menor ideia. Não sei. O Poderoso Chefão 3 é de 1990. O Poderoso Chefão 3 foi uma tentativa de o Francis Ford Coppola conseguir tirar a produtora dele de cinema, a Zoetrope, da bancarrota. Ele estava devendo até as cuecas, devendo as calças, devendo tudo. A filha dele botou no leilão, né? Por aí. A Sofia. Inclusive foi muito criticado o Poderoso Chefão 3... por ele não ser tão bom quanto o 1 e o 2, apesar de ser um bom filme, eu gostar do filme, mas ele tá meio abaixo do nível dos outros dois, e ele foi muito criticado por isso, porque disseram, fez só pra ganhar dinheiro pra poder sair da bancarrota. E o que que acontece? Ele fez o Poderoso Chefão 3 pra tentar sair da bancarrota, não conseguiu o dinheiro suficiente que precisava, e aí fez o Drácula pra tentar também conseguir sair do problema financeiro que ele tinha lá com a Zoetrope. E foi um mega sucesso, foi um mega estouro, ele conseguiu o que ele queria. Outra informação interessante do Poderoso Chefão 3 com relação ao Drácula é o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas a Winona Ryder tava sendo cotada pra ser a filha do Michael Corleone no Poderoso Chefão 3. Seria bem melhor. E acabou que ela teve umas divergências lá com o Coppola, acabou que não se deu... É, andou roubando, né? É, na época acho que ela não tinha esse problema, mas enfim, ela não pegou o papel. E aí, um dia ela tava lá recebendo os scripts que os artistas devem receber, né? Caiu na mão dela o Drácula. O roteiro do Drácula. E ela se apaixonou, né? Ela ficou maluca com aquilo ali. E o engraçado é que ia ser uma adaptação pra televisão. Pra ser dirigida, caralho, pelo Michael Apted. Não sei se vocês conhecem o nome desse cara. Esse é, cara. O nome ele eu tô lembrando. Lembro o que ele fez. Ele é diretor, ele é roteirista, né? É um cara conhecido. Ele nunca foi um grande diretor, mas ele sempre é produtor, é roteirista. E aí caiu esse roteiro do Drácula na mão dela. Ela viu que ia ser feito pra TV, dirigido pelo Michael Apted. Ela falou, não, peraí. Esse roteiro é bom demais pra ser só pra televisão. Vamos jogar isso aqui no cinema. Aí ela foi atrás de quem? Foi atrás do Coppola e falou, olha, eu ainda quero fazer um filme com você e eu acho que tem que ser esse daqui. E ela entregou na mão dele e ele ficou louco com o roteiro e resolveu fazer, cara. Muito bem dito esse negócio, a questão do roteiro, Brunão, porque o roteiro esse que foi escrito por James V. Hart, isso, foi adaptado do livro pro internético que não saiba, Drácula, de Bram Stoker. Bram Stoker é o autor que inventou o Drácula, que inventou o nome Drácula. Então tem o livro. Isso. Como o Brunão, inclusive, já disse no início do programa. Mas o James V. Hart partes. Ele adaptou, e olha, eu vou falar pra vocês que foi uma adaptação maestral, porque parece que ele foi nos pontos chaves aonde a história ficava chata, porque o livro, ele é um pouco enfadonho. Na verdade, não é que ele é enfadonho. O livro do Bram Stoker... Ele é um pouquinho enfadonho, não é? Ele não tem... É porque ele é escrito, cara, de forma... Narrativa. Narrativa de cartas. É carta, é o diário do Jonathan Harker, é o diário da mina. Então, assim, ele dá voz aos vários personagens, mas acaba que é um negócio que tem hora que fica meio chato, sabe? E o roteiro do filme, ele buscou adaptar de maneira mais dinâmica essa questão da carta, mas mesmo assim ele ainda traz muito daquilo. Por exemplo, diversas vezes durante o filme você vai ver a narração em off, que é o cara lendo o que ele tá escrevendo. "25 de maio, Budapeste. Deixei Budapeste esta manhã. A impressão que tive era que estávamos deixando a Europa Ocidental e entrando na Europa Oriental." Diário de Jonathan Harker, 25 de maio. "O distrito no qual estou entrando fica a leste do país, nas fronteiras de três regiões: Transilvânia, Moldávia e Vicovina. Nas montanhas Cárpatos, uma das partes mais despovoadas e menos conhecidas da Europa." Então é isso, o cara tá lendo o que ele tá escrevendo ali, e tá descrevendo, e a gente tá vendo alguma cena da passagem e tal, de onde eles estão indo, alguma coisa assim, né? Ou do que a pessoa está pensando. Inclusive, isso não é muito bom pro cinema, né? Porque o cinema é imagem e diálogo. Sim. Não a pessoa filosofando alguma coisa. Então, ele ainda teve que usar muito disso, porque a essência do livro é essa, né? Mas ele transformou muitas partes em diálogo. Inclusive, essa questão das narrativas que os personagens fazem durante o filme, cara, ficou muito bem feito, porque o Coppola é um diretor talentosíssimo, a gente não precisa falar isso, e quem somos nós pra julgarmos a competência do Coppola. Mas as atuações, tanto da Winona Ryder e do discípulo do Miotti, que nas narrações interpretou bem, ele só não tava legal no filme, cara, ficam passagens deliciosas durante o filme. Até porque ele usa diretamente trechos do livro, que é muito bem escrito. É, o Bram Stoker era um puta de um autor. O romance é de 1897, olha só. Olha aí, velho, olha aí. O Bram Stoker é irlandês e criou uma história onde existe um vampiro, que é o Conde Drácula, que seria visitado pelo Jonathan Harker, porque ele tá comprando propriedades em Londres, na Inglaterra. E daí pra frente a gente vê a história do Drácula querendo ir pra Inglaterra. O livro, o Drácula, ele é muito mais um vilão realmente. Ele é perverso, o Drácula. Não que no filme ele não seja, mas ele é muito mais só o vilão. Por exemplo, você não sabe o que ele pensa, você não sabe o sentimento dele, porque no livro não tem o trecho do diário do Drácula. É o que eu ia falar agora. Só tem o trecho do Jonathan Harker. Então você enxerga o Drácula pela percepção do Jonathan Harker, pela percepção da mina, pela percepção do Van Helsing, e tudo vai acontecendo pela percepção desses outros personagens que são lawful good, né? Que são bonzinhos. O roteiro, ele foi adaptado dessa forma pra ele dar um calço pra você poder formar o Drácula, senão ia ser aquela figura perversa que ia surgir do nada. E a gente sabe que a gente acaba se incomodando com isso. Isso é uma coisa que, assim, eu não sou ligado em Drácula, nunca fui muito ligado em vampiros, assisti o filme, mas não era muito interessado. Na hora que ele se transforma em Drácula, eu fiquei meio confuso. Por que que aconteceu aquilo, assim? Por que que ele virou o Drácula naquele momento? Ele virou um vampiro? Isso eu não entendi. O Bram Stoker, quando ele resolveu escrever a história do Drácula, ele se baseou em um personagem histórico. Vlad Tepes, que inclusive existiu. Exatamente, personagem histórico mesmo. Inclusive, os internéticos que gostam de videogame, você pega a espada dele no Assassin's Creed Revelation, o último jogo da série que saiu. Então, ele se baseou na história real do Vlad III, príncipe da Valáquia, que existiu entre os anos de 1431 e 1476. E, de fato, empalava os seus inimigos de guerra. Inclusive, o apelido dele era Vlad o Empalador. Vlad o Empalador, em romeno Vlad Tepes. E também foi conhecido como Drácula. Ele foi príncipe da Valáquia. É Dracul, né? Era Dracul, né? Não. Isso, exatamente. Ele era da ordem dos Dracul, né? O tal do Vlad, né? Ele é conhecido, assim, por sua política de independência com o Império Otomano, né? Então ele lutava contra o expansionismo islâmico na Europa. Ele era um cavaleiro cristão. Na época que existia a guerra em Constantinopla, pra você manter o controle de Constantinopla entre os cristãos e os muçulmanos. E o Vlad tava lá pra isso. Só que o Vlad, ele era conhecido por ser um sádico, louco, do cacete, sacou? Ele enfrentava os turcos, cara, e ele não tolerava crimes dentro do reinado dele. Pra vocês terem uma ideia, tem umas histórias que são muito esquisitas. O cara um dia tava andando na rua e viu um dos súditos dele, tava com a roupa suja. E aí ele perguntou assim: você é casado? É, sou casado. Ele falou assim: cadê sua esposa? Ah, tá ali. Aí ele mandou chamar a esposa, cortou as duas mãos da mulher, arrumou uma outra mulher pro cara e falou pra ela: olha, agora você trate de deixar as roupas desse cara limpa. Caralho. Olha que maluco, velho. Caralho, é velho, o cara virou Conde Drácula, né, à toa, né? Existem histórias sobre esse Vlad de que ele gostava de matar os inimigos dele empalando os caras. O que é empalar? É pegar o cara e pendurar ele numa vara, transpassando ele o corpo inteiro, cara. Aí o que acontecia? Como a vara tava fincada, a pessoa não sangrava. Então a morte levava horas a fim. Isso, exatamente. Isso inclusive é uma tortura medieval muito bem conhecida, e que se utilizava o empalamento pelo orifício anal. E o Vlad usava essa técnica. Na empalação, como a pessoa não sangra, não morre de hemorragia, porque o sangue não tem pra onde sair, a pessoa na verdade morria de choque nervoso. Ele nasceu na Transilvânia. Existe um lugar chamado Transilvânia, tá, gente? Não é inversão, não. E é uma floresta muito bonita. Na Romênia, exatamente. É uma área da Romênia muito bonita. Isso. Não me chame pra ir, mas é bonito. O sobrenome romeno dele é Drácula, que também pode ser lido Draculia ou Draculia. Significava filho do dragão, que fazia referência ao pai dele, que foi o Vlad Dracul. Que em romeno, Dracul hoje significa diabo. Caraca. É muito sinistra a história desse cara. Então assim, ele matava esses caras no empalamento e ele sentava e organizava um banquete e ficava olhando as pessoas agonizando e ele comendo, cara. Ó, que foda aquele ali, tá trime, ah lá, se cagou. Exato. Então ele tinha toda essa fama de ser muito cruel, de ser muito sádico. Outra fama que ele teve, numa batalha, ele foi acertado na cabeça e na hora ele caiu no chão e entrou em coma. E ficou um tempo lá caído. Daqui a pouco, ele levantou do nada e continuou guerreando e ganhou a batalha. Caralho! E aí ninguém falou, porra, o cara ressuscitou, o cara é morto-vivo, velho. Então tudo isso foi contribuindo pra fama desse maluco do cacete. E ele acabou ganhando essa projeção de um ser meio demoníaco mesmo. Inclusive tem uma outra história que é mais escrota ainda, que é o seguinte, o cara foi enterrado numa ilha monastério perto de Bucareste. E em 1931, quando arqueólogos acharam o túmulo dele, escavaram lá, só encontraram ossos de animais. Que isso! É muito foda, inclusive, cara. Inclusive, enquanto você tá falando isso, tá tocando a trilha sonora do Drácula. Eu tô escutando o violão certo. Pois é, então o Bram Stoker, que era um cara muito culto, né? Ele ficou fascinado pela história desse Drácula, né? Desse Vlad. E aí ele resolveu se basear no personagem pra escrever a história do livro. Pra dar vida ao Drácula da história dele. Só que uma coisa que é interessante é o seguinte, ele se baseou nisso, mas por conta do nome, né? Usar o Drácula e tal, porque era o cara lá chamava Vlad Drácula e não sei o quê. Mas em momento nenhum ele diz que é um personagem verdadeiro. E o que eu acho interessante é que no filme a gente vê como se fosse realmente a história do Vlad Tepes. Isso, começo, né? Do Vlad Dracul, onde ele é um príncipe, que é no começo ali que a gente vê aquele negócio. E aí ele é traído lá, ele tinha depositado lá, vai lutar pela igreja, fica puto com Deus quando ele volta, que a mulher se matou. Porque o que acontece é o seguinte, obviamente no roteiro do Coppola, toda essa questão do Vlad foi um pouco romantizada. Ele era perverso, mas ele era perverso em nome da igreja. Era aquela coisa assim, mato em nome de Deus. E ele era muito temente a Deus, ele era um cristão, né, fervoroso, mas ele era louco pela esposa dele, que era a Elizabeth, né, no filme do Drácula. Isso não é spoiler, isso é sinopse do filme. Não, mas peraí. Tem spoiler, cara. Jurassic Cast sempre teve spoiler, sempre vai ter. Se você não viu o filme, cara, acessa aí crackle.com.br, o filme tá lá de graça. Eu assisti lá no Crackle, inclusive. Porra, cara, o filme tá lá de graça, tem versão dublada e legendada. Assiste, o filme tá aí de graça. Clica aí no link no post e assiste o filme agora, cara. E o filme passa rápido. Eu assisti também, são 2 horas de filme. filme, você nem percebe passando. Nem percebe, velho. Posso falar? Fantástico. Sinceramente, 2 horas pra mim desse filme é pouco. Eu queria umas 4 horas de filme, velho. Toda vez que acaba, eu fico puto. Sem sacanagem. É. Mas então, cara, acessa aí agora e assiste o filme se você não viu ainda. Antes de ouvir o programa, não quer ter nenhum spoiler? Pega aí, entra aí, crackle.com.br e assiste o filme. É, mas eu falei que não é spoiler, assim, pro pessoal achar que eu não tô contando o final do filme. Isso não é o final do filme, pessoal. Isso é o início. Isso, é verdade. A Elisabeta, os turcos mandam uma mensagem pro castelo dela falando que o Vlad tinha sido morto. E aí ela vai e se joga do desfiladeiro, né, e morre. E ele tomou a porrada na cabeça, ninguém achou que ele tinha morrido, né? É, velho. Achou que ele tinha morrido, né? E aí, só que ele não morreu, ele é um casca grossa da porra. E aí ela, desiludida, que também ela era muito apaixonada por ele, ela se mata. E ele é avisado disso, corre pro castelo. No filme, inclusive, isso é romantizado, é como se ele sentisse que ela tava morrendo. Então ele corre pro castelo, só que quando ele chega, ela já tá morta. E ele fica tão revoltado, porque ele tava lá queimando as pestanas dele lá, matando os muçulmanos em nome de Deus, isso na mente perturbada dele, que, pô, ele ficou puto com Deus. Pô, como é que você não salvou minha mulher? Como se Deus ia parar a queda da doida, né? Cara, aí pra mim vem um dos maiores motivos de eu ser tão fã do Gary Oldman. Todos nós três somos. Quando a gente faz a piada do Everyone, não é só porque cabe a piada, né? Mas é porque nós somos mega fãs do Gary Oldman. Eu fiquei muito fã dele no Profissional, que é o filme que dá onde a gente tira o Everyone. Mas antes disso, eu conheci ele no Drácula. E, cara, é uma das interpretações mais fascinantes. E aí ele tá um show de interpretação, porque você vê na voz do cara, no jeito do cara, na atuação do Gary, cara, você vê o que é realmente uma pessoa. Despirocar, né, velho? Aí é o que acontece, Miotti. O que aconteceu com ele, respondendo a sua pergunta, ele simplesmente renegou a Deus. Mas ele renegou a Deus com a alma dele. E blasfemando, cara. Ele blasfema. Ele renega a Deus. Ele era um cavaleiro de Jesus ali, um cavaleiro de Cristo, um cavaleiro da igreja. E ele renega na hora, assim, com a alma, com o ódio, cara. E ele pega a espada e finca na cruz, velho. E na hora que ele faz isso, cara, a cruz começa a sangrar, bicho. Começa a menstruar igual uma louca. Não, cara, é transbordando, sangra. Cara. É transbordando, é uma cachoeira. É uma cachoeira de sangue, cara. E não é só a cruz, não. Tudo que tá em volta. Tudo. As estátuas começam a chorar sangue. E aí ele mata o padre, ele faz o escambau, né? Ele, é uma cena linda, né? Linda sim, né? É uma cena... É emocionante, cara. Esteticamente é uma cena muito linda e é muito emocionante, é verdade. E aí o que que ele faz? Ele pega e bebe o sangue, cara. Sangue é vida. E aí vem a frase que o Brunão falou no início do programa, que o Drácula fala, bebo sangue, sangue é vida e dele viverei. Então isso faz ele se transformar no vampiro. É como se ele tivesse aceitado o poder das trevas, cara. Ele era um cara muito poderoso, ele era uma alma muito poderosa, e é tipo assim, reneguei a Deus e o Satanás olhou e falou assim, se fosse comigo eu não deixava. Eu botava um jetpack ali nas costas dela, comigo ela não morria, tá comigo, tá com o diabo. Aí ele abraçou, aí ele virou um emissário da morte. Entendeu? E aí ele se transforma numa criatura das trevas. Se você pensar, não é real. Não, claro. Não é real. Se você parar pra pensar, ah, não, é real. Mas é uma alegoria. Ele renuncia a Deus. Se fosse na vida real, ele renunciaria a Deus e aí ia começar a matar criancinha, a falar mal da igreja, a querer destruir a igreja. Ele ia raspar a cabeça e ia cantar You can't make a pass to you. Ia rasgar a foto do Papa. Essas coisas. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, assim, se fosse na vida real, é claro, Drácula não existe, não existe um vampiro, vampiro não existe. Mas é ali que a história, ela assim, é um fato real que aconteceu, que tinha o príncipe que não sei o que, que matava em nome da igreja, não sei o que. E aí você pega isso e você romantiza, você transforma numa fantasia. Isso, numa fantasia e numa belíssima fantasia. Diário de Jonathan Harker, data indefinida, castelo do Conde Drácula, Transilvânia. Cada dia que eu passo, eu tenho mais certeza de que eu nunca vou conseguir sair daqui. Nunca mais verei Mina novamente. Eu sou prisioneiro de luxo. O Conde é sempre cordial comigo, mas insiste em me manter aqui, apesar de já termos resolvido as questões legais da compra das propriedades em Londres. Mas o que mais me assusta são as coisas estranhas que acontecem nesse castelo. Ontem eu tive a nítida impressão de ver o conde sair pela parede, abaixo, como uma lagartixa, e desaparecer a uns 100 pés em alguma janela ou buraco. Mas da próxima vez eu não vou ficar parado. Eu vou sair dos meus aposentos. Diário de Jonathan Harker. Data indefinida. Castelo do Conde Drácula, Transilvânia. Agora minhas expectativas foram confirmadas. O conde é mais do que humano. O dia que fui explorar o castelo, testemunhei atos e cenas fortes demais para qualquer pessoa. De lanterna em mãos, fui verificando cada porta que encontrava pela frente. Estavam trancadas, como eu esperava. E as fechaduras eram relativamente novas. Mas desci pela escada de pedra, chegando ao vestíbulo por onde entrara. Continuei a examinar as várias escadas e corredores e tentei abrir as portas que davam para os mesmos. Havia uns 2 aposentos abertos, mas nada havia demais neles, a não ser a mobília, muito velha, mofada. Afinal, encontrei uma porta no alto da escada, se abriu quando empurrei com bastante força. Encontrei-me então numa ala do castelo mais à direita que os aposentos que eu tinha visto, e um andar abaixo. O castelo é construído num elevado rochedo, inexpugnável por 3 lados. Para oeste fica um grande vale que dá para as montanhas. Esta era, evidentemente, a parte do castelo ocupada pelas damas nos velhos aposentos, pois a mobília era mais confortável que nos outros aposentos que eu vira até então. Foram aí que as coisas ficaram estranhas. Comecei a sentir muito sono. Lembrei-me da advertência do conde de poder explorar o castelo, mas só dormir no aposento que me fora designado. Mas senti certo prazer em desobedecê-lo. A lua me acalentava, e a vastidão avistada através da janela dava uma sensação de liberdade que me exaltava. Resolvi não voltar naquela noite aos meus aposentos. Puxei um grande divã para um canto, deitei e adormeci. Como um passe de mágica, em instantes, na minha frente estavam 3 jovens mulheres. Damas da nobreza pelas maneiras e modo de trajar. Pensei que era um sonho, pois embora o luar estivesse por trás delas, suas sombras não apareciam no chão. Aproximaram-se de mim, olharam-me durante algum tempo e sussurraram algumas palavras umas para as outras. Aceste este prisioneiro ao Conde Louis. Ele expulsa no Derangés. Se nessa expulsa? 2 eram morenas com narizes aquilíneos, como o do Conde, grandes olhos escuros e vivos que pareciam quase vermelhos em contraste com o pálido luar. A outra era loira, os olhos cor de safira. Todas 3 tinham dentes branquíssimos que brilhavam como pérolas entre o rubi voluptuoso dos lábios. A sensação que provocava em mim era muito estranha, ao mesmo tempo de desejo e pavor. Senti uma vontade ardente que me beijassem. Vai! Você vai primeiro e nós depois. Você tem o direito de começar. As jovens são mais fortes. Há beijos para todas nós. Fiquei imóvel, na agonia de uma deliciosa expectativa. A moça loira avançou, debruçou-se sobre mim e pude sentir o contato suave de seus lábios na sensível pele do meu pescoço e a dureza de 2 dentes aguçados ali pousados. Fechei os olhos e esperei com o coração aos pulos. Com Hidranastele Salatinga! O conde surgiu como um fantasma, arrebentando a porta do aposento onde estávamos, pegando a moça que estava sobre mim pelo pescoço e falando com fúria. Seus olhos flamejavam. Como se atreve a pôr os olhos sobre ele quando eu proibi? Para trás, vocês todas! Este homem me pertence. Cuidado com a maneira de tratá-lo, ou terão que se haver comigo! Você jamais amou. Eu também sou capaz de amar. Vocês mesmas podem dizer isso pelo passado. Agora, prometo que quando não precisar mais dele, vocês poderão beijá-lo à vontade. Agora, vou embora! Não temos nada para esta noite? Aquela estranha mulher apontou para um saco de pano que o conde atirara no meio da sala e que se movia como se houvesse um ser vivo lá dentro. O conde fez um sinal com a cabeça. Uma das mulheres precipitou-se sobre o saco e o abriu. Fechei os olhos, horrorizado. Perdi os sentidos. Um dos aspectos do Drácula de Bram Stoker que eu adoro é aquela estética que o Coppola adotou pro filme. Quando ele resolveu fazer o filme, ele não queria utilizar efeitos especiais muito caros. Ele queria que os poucos efeitos especiais que fossem utilizados fossem simples, mas obviamente fossem de qualidade. Ele falou que só iria fazer o filme se todos os efeitos especiais do filme fossem realizados na hora da filmagem, in loco, no estúdio, cara. Que é uma coisa que eu sempre tinha notado, mas é aquela coisa que a gente nota, mas a gente não dá importância. Quando o Vlad tá matando os otomanos lá no campo de batalha, lá no fundo, você vê a imagem de outros soldados batalhando. Aquilo ali é um teatro de sombras. Vocês perceberam? Exatamente. É muito bem feito, cara. Mas como assim, Calaveira? É sombras pessoas? Não, cara. Miniaturas. De papel. Que é uma arte. Desde a época do Japão. Exatamente. Isso. Cara, o filme é feito com essa estética e eu acho fabulosa. Porque a história ela é contada na frente com Gary Oldman e atrás os outros exércitos são fantoches de papel. Só que você não vê nada disso. Porque é perfeito. Você vê quando você presta atenção. Cara, e eu achei isso de uma estética maravilhosa, mas maravilhosa, cara. O que eu acho impressionante nesse filme é essa decisão do Coppola de utilizar somente efeitos visuais in loco, cara, in loco. Ou seja, o que você tá vendo foi filmado ali na hora em que ele estava acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma cena quando o Jonathan Harker tá escrevendo o diário e ele tá viajando no trem, bem no começo do filme. E aí ele tá contando da viagem, e aí o que que a cena mostra? A cena mostra o trem passando em cima, correndo, o trem rodando, e uma imagem do diário, não sendo escrito, mas assim, as letras e tal. Aquilo ali, cara, é tudo maquete, é tudo miniatura. E é tudo em proporção. O que você vê ali, ele filmou, cara. Não existe efeito ótico. O único efeito ótico que existe nesse filme inteiro é uma luz azul, uma chama azul que aparece quando ele tá chegando perto do castelo do Conde Drácula. É o único efeito de pós-produção. O resto foi tudo feito na hora. Outro exemplo, tem uma hora que o Keanu Reeves, o Jonathan Harker, tá dentro do castelo do Conde e ele tá fazendo a barba de frente para um espelho. A cena é o cara de costas. Lá no espelho você vê a cara do Keanu Reeves. E aí daqui a pouco vem uma mão e encosta no cara que tá de costas, né? E você não vê quem está porque o vampiro não se reflete, o reflexo, ele não tem reflexo, né? Ou então ele não se refletiria no espelho. Vocês sabem como é que eles fizeram isso? Não era espelho. O truque mais antigo de todos os tempos não era um espelho, era um buraco. E era um dublê. O Keanu Reeves de costas não era o Keanu Reeves, era um dublê. O Keanu Reeves estava do outro lado da sala, olhando pra câmera. E aí na hora que vem a mão... Por isso só aparece o ombro dele. Exatamente. Olha que foda, cara. Cara, é o cinema arte, é o cinema moleque, né, velho? É o cinema, cara, que pensa. É o cinema que se vira, velho. É o cinema que não precisa de muleta, cara. Ele não precisa de muleta. Porque hoje em dia, eu vou assustar, aí o cara bota um negócio fantástico em computador, e aí você olha e você fala, computador. No Drácula, esses clichês, eles não existem. E o Coppola, ele utilizou muito bem essa questão, principalmente da iluminação, e a própria direção de arte ajudou bastante. Cara, e ajudou de tal forma que outra coisa que me deixa impressionado no filme, que outra parte da estética que ele usa, é que às vezes parece que você tá assistindo uma obra teatral. Vocês tiveram essa impressão? Porque eu tive essa impressão. Algumas vezes, a estética, a posição da câmera, o plano que o Coppola usa, alguns efeitos visuais, inclusive, me lembraram produções teatrais muito bem feitas. Um exemplo desse é quando as noivas do Drácula estão mordendo o Keanu Reeves de tudo quanto é forma, e aí entra o Drácula naquele pedestal com aquele vestidão dele, ele vem flutuando, né? Cara, você vê que estoura um flash com uma nuvenzinha, aí entra o Drácula e entra o Gary Oldman com aquela... que ele faz uns... trejeitos com a mão, né, cara? E falando em romeno e não sei o quê. E falando em romeno e... É muito escroto, cara. O Coppola reverte a filmagem, ele filma a cena, depois ele bota a cena ao contrário. Aí dá aquele aspecto fantasmagórico da mulher saindo. Outra coisa que ele faz direto no filme, é colocar cena sobreposta, cara. Direto acontece isso, cara. E é foda demais, porque são nos momentos em que você não espera. Então você meio que vê o negócio, você fica assim, caralho, aquilo tá ali ou não tá? É um fantasma ou não é um fantasma? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma hora, o Drácula tá falando da mina. Ele tá do lado de um espelho. E aí o reflexo dela aparece no espelho. E aí, na verdade, aquilo... O que que o Coppola tá querendo mostrar? O pensamento dele que tá lá nela, entendeu? E aí ela aparece ali. Cara, é muito sinistro, velho. É muito foda, é muito bem feito. Ele aparece às vezes no céu também, né? Isso, os olhos vermelhos no céu. E isso, inclusive, tem no livro. No livro tem umas horas que ele fala assim, ah, o Jonathan Harker escreve, eu pude ver uns olhos vermelhos no céu, um negócio assim, sabe? É um poder meio mágico que o Drácula teria. Que porra, é foda, né? Ele tem um poder quase que onipotente, né? Isso, no livro e no filme também, o Drácula pode fazer o quê? O Drácula, ele consegue controlar o clima, ele tem um poder de controlar os ventos e tal. Saruman copiou essa, hein? Ele pode se transformar em lobo, em uma criatura meio lobo, meio homem também, meio lobisomem. Ele pode se transformar em ratos, num enxame de ratos. É, num morcego gigante, né? Ele também se transforma num morcego gigante. Uma fumaça também. É, em névoa. Em névoa. No livro ele se transforma em morcego, mas no roteiro foi adaptado, ele se transforma numa criatura meio morcego, meio homem, humano, uma coisa assim. Meio homem. Que puta que me pariu. No livro, velho, é só um morcego mesmo. Não, mas eu tô falando, no filme, aquela criatura que ele se transforma, naquele monstrengo, cara, velho, eu me cagava todo, velho. Eu me cago até hoje, velho. Imagina a vida real, assim, aparecer um bicho daquele, velho. Nossa. Eu, porra, obrigado, tchau, morri. Nossa, e aí entra o Van Helsing, sai daqui, filhote de Cruz Credo. Aí ele vira pra cruz e fala assim, seus ídolos não têm força em mim. Bate o pé, a cruz pega fogo. Eu ia sair correndo. É, o bicho é tinhoso, velho. Ele é tinhoso. Não é à toa que o Drácula escravizou a própria morte, né? Já dizia o Castlevania. Outra coisa que é interessante, que foi uma ideia do Coppola, é na presença de vampiros, ou do Drácula, enfim. Vampiros, as mulheres dele, as noivas do Drácula que aparecem lá no castelo dele, também são vampiras, né? Então, na presença do Drácula, do vampiro, ele teve essa ideia de jogar no filme o seguinte. Na presença do vampiro, as leis da física não se aplicam mais. Então é por isso que em determinadas cenas a gente vê o rato andando de cabeça para baixo no teto. O Jonathan Harker vai uma hora lá numa penteadeira, abre um frasco de perfume e o perfume começa a pingar de baixo para cima. É mesmo, entendeu? E né, a gente, cara, fica assim, pô, mas por que isso tá acontecendo? É, fica sem explicação, fica uma coisa meio mágica, meio mística, meio... Pra criar um clima fantasmagórico mesmo, né? Mas a ideia do Coppola foi essa, assim, se estiver presente um vampiro, as leis da física não se aplicam. Outra coisa que explica, as sombras, cara, do Drácula no filme. Aquilo é foda. Cara, aqui é muito foda, cara. Aquela cena que o Keanu Reeves tá falando sobre a noiva dele, aí a sombra começa a enforcar ele. Puta que pariu. Ah, muito bom, cara. Mas o Drácula se contém. Eu tô há 400 anos procurando essa mulher e o que é que acontece? O cara, inclusive, eu tô comendo tem tempo. Não, eu tô comendo tem tempo e sou o Keanu Reeves, velho. A sombra, ela dá um piti, velho. A sombra, ela... Filho da puta! Não, outra coisa que eu acho muito foda, ainda nessa parte, quando eles estão conversando e tal, tem uma hora que ele tá conversando com o Drácula sai pra lá, e aí fica só a sombra dele. E daqui a pouco ele levanta e olha, só tem a sombra e o cara tá atrás dele, velho. Aí ele olha pra trás e fala, peraí, caralho. Essa hora o Keanu Reeves podia pelo menos assim, eita, que porra é essa? O cara não faz nada, porra. Ele tá muito ruim. Na verdade, não é nem a atuação do Keanu Reeves. A gente tá sacaneando o Keanu Reeves, até porque o Keanu Reeves, ele é um cara meio miotizado, ele não muda a expressão, ruim, né? Ele é ruim mesmo. Ele tem um jeito, eu não julgo ele ruim, cara, eu acho que ele tem um jeito de atuar, que é assim, me nego a mostrar qualquer tipo de manifestação de emoção na minha face. Por que que ele faz isso? A questão é que o Coppola contou a história dessa forma, ele não tá acreditando naquilo que ele tá vendo, ele é um cara muito racional, é a gota cai pra cima, cara, é igual assim, se nós três estivermos juntos e a gente vê um fantasma atravessando a parede, sacou? Quem não acredita, eu tenho minhas crenças, mas o melhor não acredita, ele vai olhar e falar assim, cara, tô vendo coisa, nossa, tô cansado, velho. Sacou? É aquela coisa de negação mesmo. A gota foi pra cima. Eu, hein? Não, isso não aconteceu. Então ele nega muitas vezes o que acontece, mas tem uma cena que me incomoda, que é o início da carruagem, quando a carruagem chega. A carruagem do Drácula é conduzida por um... Nazgûl, velho. Por um Nazgûl, velho. Que é um Nazgûl todinho. Que inclusive foi interpretado pelo Gary Oldman. Ah, foi? Isso, e não é acreditado, mas foi ele. Não sabia, olha só. Ele pega no ombro do Keanu Reeves, o Keanu Reeves flutua. Flutua, isso mesmo, pra dentro da carruagem. A porta fecha, ele bota a cabecinha pra fora e diz, é um monstro. O castelo é muito longe. Cara, aquela não, olha, não, peraí. Coppola aí também não deu, velho. Não, aí. Mas no livro é assim, cara. No livro tem essa mesma cena. E é o Jonathan Harker fica só se perguntando, nossa, mas que esquisito, sabe? É uma coisa assim, ele... tipo Miote, né? Miote no castelo do Drácula, mas que coisa. Exatamente. Ele, no livro é assim também. No livro é assim também. Então não é demérito do Coppola, né? No filme ele traz toda aquela mitologia de alho, de símbolos religiosos como a cruz, como a água benta. É, incomoda, mas não mata, né? Aquela isso. Coisa assim, ai, não gosto. Na verdade, o que dizem é que você precisaria, por exemplo, se o Miote pegasse a água benta e jogasse num vampiro, ele ia beber, porque o Miote não teria fé naquilo. Ou seja, você precisa ter fé pra poder danificar o bicho. Então o Van Helsing conseguia porque ele tinha fé naquilo. Outra coisa que tem de mostra de fraqueza é que ele tem que receber a estaca no coração pra morrer e ter a cabeça decapitada, né? Você sabe por que isso, né? A cabeça? Na história original, se você enfiava a estaca, ele não morria, ele entrava em êxtase. Se você tirasse a estaca, o vampiro ressuscitava. Outra fraqueza do Drácula, nesse filme, ele pode até sair no dia, durante o dia, né? Mas ele fica com os poderes reduzidos. E não brilha. Não, não, pera aí, Miote, não vamos entrar nisso, por favor. Eu só quero explicar que isso aí é um vampiro. Vampiro de verdade, ele não brilha. Ele pode sair na rua durante o dia, mas ele não pode dormir. Ele normalmente dorme durante o dia, mas ele não pode dormir em qualquer lugar. Ele tem que dormir num caixão que tenha terra lá da Transilvânia, da terra dele. Isso é muito interessante, né? Pra recarregar as baterias, é uma coisa isso, nesse sentido. Exato. É quando ele se mantém forte, se mantém jovem e tal. E ele bebe sangue, o que a gente sabe que todo vampiro faz, né? É, mas ele bebe sangue mais pra ver o pau comer, né? Porque ele não precisa. Não, ele muito, precisa, né? Para as forças dele, se manter jovem também. Quando ele sai lá da Transilvânia, ele tá velho pra caralho. Por que que ele tá velho? Porque ali ele tá sem um objetivo na vida, digamos assim, né? É, tá deprê. Ele tá deprê, tá triste. É, sei que vontade de cantar uma bela canção. Vai ali na esquina, rouba uma criancinha, come a criancinha e tal. Ainda tem que dividir lá com aquelas três piriguete que mora com ele. Aí fica nesse negócio. E aí quando ele ganha um propósito na vida, que é achar a mina, né? Que seria a reencarnação de Elisabeta. Inclusive isso só é feito no filme. No livro isso não existe, isso foi adaptado para o filme. O que que acontece? Ele vai no navio, dentro dos caixotes cheio de terra, mas ele vai matando a tripulação do navio. Vai matando a tripulação do navio, vai matando a tripulação do navio. Quando ele chega na Inglaterra, não tem mais tripulação inteira no navio, cara. O navio chegou, só tinha caixote de terra, e ele, quando sai do caixote, ele tá Gary Oldman, Bruce Lee style, né, velho? Tá gatão, né, velho? Tá magrinho, tô travado. Pois é. O sangue ajuda ele a se rejuvenescer fisicamente, a ficar gatinho. Fica gatinho, é ótimo. Cara, eu gostei muito daquele visual que o Coppola deu pro Drácula, sabia? O cabelo parece um chifre, né? Não, tô falando com ele como novo. Cara, pra mim, ele tanto velho como novo, o visual é perfeito, cara. É o visual do Conde Drácula, velho. Isso, o visual dele de velho já é aterrorizante. E só um retardado como Keanu Reeves pra não ver aquele velho e não sair correndo igual a menininha. Porque meu irmão, o velho vem. Eu sou o Conde Drácula. Cara, e os dedos dele é grandão, né, ele velho? Ele tem pelo na mão, velho, muita punheta, né, velho? Caralho. Cara, eu não entendi aquilo, velho. 400 mil anos de solidão, velho. É punheta, cara. É muita punheta. Inclusive, fazendo comendo mulher sempre, hein? Inclusive, isso tem no livro, cara. No livro diz que ele tinha pelo na mão também, cara. Mas o Preston que achava o quê? Que ia ser aterrorizante ser punheteiro? Não, é... Caralho, Conde! Tá precisando botar umas minas aqui dentro, hein? Não, e não é cabelo na mão, velho. O bicho tem um estufo, velho. Tem uma peruca em cada mão, cara. É muito escroto, velho. Isso aí que o Bruno falou é verdade. Tanto o visual dele, quanto tanto velho quanto novo, tá impressionante. Aquelas roupas que ele usa, né, velho? Aquele hobby vermelho que ele usa, aquela capa. Bicho andando assim, tem uma imagem, uma cena, ele mostra ele andando assim, de cima pra baixo, e o bicho andando e o negócio arrastando no chão lá atrás, assim, parece a cauda de um vestido de noiva, assim, só que, pô, é vermelho sangue. E o bicho andando e carregando uma lanterna e segurando as malas do Keanu Reeves. Puta merda, aquilo é muito foda, velho. Quando ele tá jovem, o Gary Oldman, acho que ele dá uma contida na atuação dele, mas quando ele tá velho, o Drácula velho, no início do filme, ele tá todo teatral, velho. Ele tá com aquelas coisas de balançar as mãos e ele começa com aquele romeno secular, velho. Rush, levantira. Unhiela mi te zis asta rarces borba dumia pazina. To, n-ai uit niciodată. Tu n-ai să iubești niciodată. Nu-i adevărat. Și el pot să iubesc. Și eu să iubesc. Din nou. Pra mim é a melhor cena do filme inteiro. É a melhor cena do filme, é essa. Bem legal. Aí ele tira um bebê, não sabe se dá onde. Ele tira um bebê e entrega pras mulheres. Não, é a melhor cena do filme, cara. É perturbadora a cena, é emocionante, é perversa, é bem filmada. É a cena que define o que é um Drácula, velho. O que define o que exatamente é um vampiro. Não esses viados de merda do caralho. Define uma criatura que abandonou qualquer traço de humanidade. Não, e é né, foda, cara? Porque aí as vampiretes chegam pra ele. Ah, mas e o que você trouxe pra gente, não sei o quê. E aí ele tira, cara. Num truque de mágica também, né, debaixo da capa, sei lá. Uma criança, assim, um nenenzinho, cara. Um bebê de 3 meses chorando, assim. E aí as bichas vão, cara. E aí começa a comer o neném. E aí o Keanu Reeves começa a gritar, assim. Ah, é a única hora que ele atua no filme, cara, né. Ele, ah, não sei o quê. Porque eu acho que não foi atuação. Eu acho que o Keanu Reeves tomou susto, velho. Ele não sabia como ser aquilo. Cara, e aí o Drácula olha com a cara de espanto pro Jonathan, assim, com o grito agudo que ele deu, né, tipo o Soares. Cara, ele começa a dar uma risada tão perversa. Velho, ele se regozija. Uma das coisas que eu acho interessante nesse filme e que eles fizeram para o filme foi dar uma motivação até para você se relacionar com o Drácula. Pra você entender o lado dele, digamos assim. Ele é um vampiro, ele é mau, ele é sanguinolento, você tem ódio dele, você quer que ele morra, mas você entende os motivos dele, porque ele é apaixonado lá pela mina. Ele era louco, louco pela Elisabeta. E aí quando ele descobre que a Elisabeta reencarnou na mina, ele ganha um novo motivo na vida dele, né? E é ir atrás dela e tal, e aí ele se reapaixona por ela e vai lá, conquista ela. Isso não tem no livro, só tem no filme. Por que esse artifício tá no roteiro? Porque era um jeito de você atrair o público feminino pra sala de cinema. Uma história de amor, separados por uma vida, cara. Inclusive tem frases memoráveis, cara. Da parte de romance entre os dois, o Drácula fala o seguinte: você acredita no destino, que até mesmo os poderes do tempo podem ser alterados por um único propósito, que um homem mais sortudo que anda nessa terra é o único que vai encontrar o verdadeiro amor. Cara, isso é bonito demais, velho. Porra, pra você usar num filme de terror, É verdade. Mas eu acho que esse artifício do roteiro foi também pra fazer do Drácula um motivo, né, cara? Senão ele ia ser um troll. Vou anarquizar. Porque no livro ele fala assim, tô fazendo nada na Transilvânia, já matei geral, aqui não tem mais ninguém, vou pra Londres. Londres mega populosa, ele quer anarquizar. E ele seduz no livro. É uma coisa interessante, ele seduz a mina, mas a mina não se deixa seduzir, ele seduz porque ele tem o poder das trevas. E ele tora a mina, e isso mexe muito com ela, porque ela é uma perfeita madame vitoriana. E ela é devota lá do Jonathan Harker, né? Devota ao Jonathan, e assim, ela é uma pessoa muito pura, ela é descrita pelo Bram Stoker como uma pessoa extremamente pura. Ela é, tipo assim, ela é uma pureza de coração, é como se fosse uma santa. E é aquela coisa que é bem muito interessante para 1890 e tralala, que foi feito o livro. Até hoje é um artifício muito interessante de roteiro, na minha opinião. O Drácula, ele é tão espírito de porco que ele seduz a mina só para falar assim, corrompi uma santa. Entendeu? É uma mulher mega devota, então ele faz isso só para corromper a santa. Como se fosse uma santa, né? Que é uma santa católica. Mas isso é uma santa, no livro, né? Uma mulher muito... No livro. No roteiro do filme, isso foi muito bem feito pelo James Verhart, que criou, né, esse diálogo aí entre o Drácula e a mina, que na minha opinião ficou muito legal de se assistir. Você que gosta de Crepúsculo, assim, romance entre um vampiro e uma mulher, é isso aqui que tem no Drácula. É isso que eu tava percebendo, como eu tava vendo. Uma das cenas mais lindas e ao mesmo tempo aterrorizante. Você não sabe o que sentir naquilo ali, cara, é impressionante. É uma cena em que eles estão atacando a casa do Drácula lá em Londres, e aí eles começam a destruir lá os caixões com a terra e botar fogo em tudo, e o Drácula foge de fumaça e vai visitar a mina que tá ali perto. E aí ele começa a seduzir ela, e ela, ah, obrigado porque você veio, e eles começam a conversar. E aí eles têm as frases mais lindas, cara, desse filme inteiro. Eu quero ser o que você é, ver o que você vê, amar o que você ama. Mina, pra ficar comigo, você deve morrer na sua vida verdadeira e renascer na minha. Você é meu amor e minha vida. Sempre. Então, eu lhe dou a vida eterna. E amor eterno. A força da tempestade e dos animais da terra. Venha comigo para ser a minha esposa amada para sempre. Eu irei. Sim. Antes disso, ele hesita, cara. Ele tá lá seduzindo ela, ela tá louca pra beber o sangue dele, pra se virar uma vampira, não sei o quê. E aí ele tira ela assim e fala, cara, eu te amo demais pra te condenar. É, ela pediu pra fazer isso, né? Ela quer também. Isso. Cara, e essa cena, ela é recheada de tons eróticos, né? Porque o Drácula é um ser erótico, né? Não, também. E, pô, ele dá um mamilo pra ela chupar, né? Não, ele dá o sangue, né, cara? Ele... Não, sim, dá o sangue, mas ele corta no mamilinho. Ele vai ali no mamilo. Aí na hora que ela dá aquela mordida no mamilo, ele... Ai... Essa cena de diálogo, cara, na hora que ele vai visitar ela, é muito mais lindo do que qualquer coisa que tem escrito no Crepúsculo inteiro, cara. Nos 7 livros! Nos 500 livros do Crepúsculo, cara. Porque os dois estão seriamente apaixonados. E é rápido, cara. Não fica enrolando 7 livros pra contar isso, sabe? A mulher quer, você vai, e é aquele negócio, cara. E é o que eu tava dizendo, você não sabe o que sentir ali, cara. Porque você fica com medo nessa cena. Você fica com pena pelo Drácula. Você fica com pena dela, você fica torcendo pra eles se amar, poderem se amar. É tanto conflito de sentimento na hora que você assiste essa cena, cara. Assim, eu vou comentar um negócio aqui. Eu choro nessa cena, velho. Sério mesmo? Eu choro nessa cena, juro pra vocês. E a atuação tanto do Gary quanto da Wynonna tá muito bem, né? A Wynonna tá muito bem nesse filme. A Wynonna tá muito bem nesse filme, cara. Ela tá muito legal mesmo. Ela tá uma verdadeira senhora vitoriana. Agora, tem uma hora que dá. Eu não sei se vocês perceberam, tem uma hora que ela vai correndo atrás da Lucy. Se não percebemos. Ô, meu amigo, já conversamos sobre isso há muito tempo. Cara, bicho, cara. O Ainona tinha os peitinhos dele. E os peitinhos nessa hora, velho. Dão uns balangando assim. Blum, blum, blum, blum. O figurino desse filme é maravilhoso, velho. Maravilhoso. Todas as roupas utilizadas em cena. Essa camisola que o Brunão tá falando aí agora, ela é linda, cara. E ela é esvoaçante. E ela casa muito bem com a estética, tanto do filme quanto da cena. Não, e não só isso, né? Assim, lembrando que o Drácula ganhou o Oscar de melhor efeitos sonoros, melhor figurino e melhor maquiagem. Que eu acho um desperdício e uma sacanagem da academia. Não sei se eles estavam com raiva do Coppola nessa época. Porque o Drácula ganhou Oscar, ganhou, mas ganhou só Oscar técnico. Ele só foi indicado a Oscars técnicos, né? Também direção de arte. Eu acho um absurdo, sem sacanagem. Não tô falando de piada, não. Um absurdo, pelo menos, o Gary Oldman não ter sido indicado pra melhor ator, cara. Pra mim, o Gary Oldman tinha que ter sido indicado melhor ator. O Coppola tinha que ser indicado pra melhor diretor também. Direção de arte, eu acho que devia ter ganho. Também acho um absurdo não ter ganho a direção de arte desse filme. A trilha sonora tinha que ter sido indicada também. Aquela cena mesmo que ele tá na cama com ela, na hora que ela fica um pouco assim, mais levantada, o vestido tá todo transparente, vocês perceberam? É verdade. Porra, mostra tudo ali. Nossa, não, e ela tá linda. É, né? Na minha opinião, eu acho a Winona Ryder uma das atrizes mais lindas que já teve em Hollywood. Só, cara, que ela hoje tá mim, acabada, né, velho? É, hoje ela se deixou acabar. O último filme que ela fez, acho que foi o Cisne Negro, né? Não, ela dublou agora o Frankenweenie, cara. Ah, mas dublou, não apareceu em cena, né? Isso, ela tá filmando um chamado Home Front, no momento. E tem uns dois aí que ela filmou entre o Cisne Negro e esse. Mas, assim, de projeção, realmente, foi o Cisne Negro. E, né? E é uma pena, cara, porque é uma atriz que, na minha opinião, sofreu muito por ser uma atriz mirim, né? Ela começou muito cedo no cinema. E, velho, a mulher pirou o cabeção, ela não aguentou. E ela começou a roubar em loja. Isso, é. E usar droga e beber que nem uma doida. E se acabou, tadinha. Mas, pra mim, uma atriz maravilhosa. Gosto muito dela mesmo. Eu gosto muito dela, principalmente no Drácula e no Edward Mãos-de-Tesoura, cara. Ah, cara, sabe onde eu prefiro ela? Minha Mãe é uma Sereia. Ah, Minha Mãe é Sereia é legal também. Ela tá Fantasma muito bem no divertem. Minha Mãe é uma Sereia. Fantasma Se Divertem também, é ela, né, a menina. Ela é a menina. Adoro o Edward Mãos-de-Tesoura, pra mim é um filme lindo, é um filme emotivo, é uma das poucas coisas que eu gosto mesmo do Tim Burton. E, cara, eu acho linda a história dos dois no filme, e ela tá muito linda, cara, no Edward. Piotr, como é que foi aí botar o teu melhor aluno pra atuar nesse filme? É. Nós dois aprendemos com o Tarantino, né? Caralho. Atuar. Pois é. O cara tá muito ruim. Tá, cara, ele tá impávido, né, velho? Ele tá impávido. Não, a gente sabe que o Keanu Reeves faz o Jonathan Harker, ele sempre foi muito fraco. A gente sabe que ele fez aí Advogado do Diabo, fez o Matrix, ele é o The One, né? The Chosen One. Ele é o Neo, fez vários filmes de mocinha, não sei o quê. Velocidade Máxima. Agora, eu acho legal que o Coppola, cara, ele disse que se arrependeu de colocar... O Keanu Reeves? Foi. É mesmo, não sabia disso, não. Exatamente, ele chegou a declarar isso e ele falou que escolheu o Keanu Reeves pra ser o Jonathan Harker na época porque ele tava desesperado, que ele precisava mandar público pro cinema e ele sabia que o cara era bonitinho e ia levar a mulher pro cinema, cara. E ele disse que se arrepende muito de ter feito essa escolha. É, mas ele tá ruim pra caralho mesmo, velho. Ele tá sacana, né, velho? Drácula apareceu com a cabeça do neném. Legal. Pois é, mas o que que acontece? O próprio Keanu Reeves disse que achou que tava ruim no filme, cara. Porra. Eu tô me achando meio sem expressão, ele falou. Mas o pior não é isso. O pior é por que ele falou que ele se achou ruim. Ele falou que em 91 ele engatou, velho, 6 filmes, um atrás do outro, cara. E aí ele disse que quando chegou no Drácula, ele tava muito cansado. Aí ele não atuou, ficou no automático. Cara, faz sentido, porque ele tá com uma cara de cansado o filme inteiro, não sei, não acha, não? Eu acho, mas... Não, pô, ele é ruim ele mesmo. Ele é ruim meio pra caralho mesmo, velho. No Matrix me espanta, né, velho? O cara leva murro, cai prédio, ele levanta a mesma cara. Escola de atuação miote. Eu estou internalizando o meu momento de raiva. Isso. Yes. Em compensação, o Keanu Reeves parou no tempo, porque ele também não envelhece mais, né? Ele tá com a mesma cara hoje que ele tava nessa época. Na verdade, isso é escroto, né, cara? Eu acho que ele é um vampiro, velho. Ele é de 64, pô. Cara, olha aí, ele tá com a mesma cara, pois velho. É, que pariu. É igual o Sean Connery, velho. O Sean Connery hoje, em 2012, tá com a mesma cara da época de 99. Mas em compensação, se a gente não tem atuação por parte do Keanu Reeves, a gente tem atuação por parte do Sir Anthony Hopkins. Tá muito bem nesse filme também. Que, cara, faz o Van Helsing maluco, né, velho? Maluco. Cara, ele faz um Van Helsing que passou a vida inteira se dedicando a estudar as trevas. Quando você se envolve muito com essas coisas, com energias muito densas e tal, você vai ficando meio biruta da cabeça. É. Ele odeia o Drácula, mas ele admira o Drácula. Isso. Então ele tá, assim, excitado por tá vendo o Drácula, que é aquela figura que ele procurou a vida inteira. E, ao mesmo tempo, ele tá querendo destruir o Drácula, porque é uma criatura trevosa, né? Uma criatura das trevas e tal. Detalhe, uma curiosidade. Esse filme foi feito logo após O Silêncio dos Inocentes. E ele tava na crista da onda, né, cara? Ele tava na crista da onda ali, ele tava com tudo. E tá até hoje que o Anthony Hopkins é um ator, assim... Cara, ele é ruim e ele é muito bom, né, é velho? Foda, Anthony, né? Hopkins é impressionante. Inclusive, o próximo filme que ele vai ganhar o Oscar, eu tenho certeza, vai ser o próximo filme que ele tá filmando agora, que ele está fazendo... Ele está interpretando Alfred Hitchcock, cara. Ele tá um pouco cômico, né? Mas é aquela coisa, cômico não, é porque o personagem é muito espirocado. Então acaba gerando cenas cômicas onde não deveria. Como, por exemplo, aquela cena que ele vira pro Richard E. Grant, que faz o papel do Jack Seward, Dr. Jack Seward, ele vira e fala assim, Jack, eu preciso exumar o corpo da Lucy. Eu sei que a amava profundamente. E é por isso que deve acreditar em mim. Acreditar? Como eu posso acreditar? Eu quero que me traga antes do anoitecer um jogo de bisturis para necropsia. Uma necropsia? Em Lucy? Não, não exatamente. Eu só quero cortar a cabeça dela e arrancar o coração, mas... Jack. Foi muito bom isso. Foi muito isso, bom. Isso, todo mundo chorando, velho. É muito foda. Só compra ele de uma coisa natural, assim. Outra hora que ele fica maluco é quando ele descobre o que que tá acontecendo lá com a Lucy. E aí ele encontra o cara e aí o bicho tá... Beleza, vamos beber, vamos, né? O cara, uhum. O bicho tá loucaço, velho. É, comam, se refastelem. Porque hoje estamos vivos, amanhã vai estar tudo morto. Isso, e aí neguinho tá mó preocupado, não sei o que. O cara pede um javali sangrando, né, velho? Aí bota assim... E aí o bicho corta, come aí, porra, não sei o quê. É isso aí. Mina pra você, o Jack, pra você. Inclusive o John tá com cabelo branquinho, né, velho? Que ele devia estar com... Anêmico, né? Anemia level 20, isso. Né? Isso eu acho bacana de mostrar no filme, né? Dá uma credibilidade pra coisa, né, cara? Que ele realmente sofreu ali. Porque se dependesse da atuação do Keanu Reeves, você não ia ver nada. Falou, rapaz, o cara passou 3 meses no Castelo do Draco sendo chupado de todas as formas. Tá aí, novo. Exato. Tem o Richard Grant, que faz o Jack Seward, que é o doutor lá que cuida do Renfield. É, mas não tem fé de nem cheiro. Isso, é. Ele cuida da Lucy. É um personagem coadjuvante, bem coadjuvante, né? Comeu a Lucy também. Comeu a Lucy também. Tem o Lord Arthur Holmwood, que é interpretado pelo Cary Elwes. É o cara que tem mais cara de babaca no cinema. Ele tá com a mesma cara que ele fez no Top Gang, velho. Tem cara de babaca já. Agora, ele faz Top Gang, o equivalente ao Iceman, e ele fez, cara, um filme do Mel Brooks, A Louca, Louca História de Robin Hood, cara. Ele faz o Robin Hood. Ele tá muito engraçado naquele filme, velho. E ele tá com a mesma cara. Tem o Billy Campbell, que também não fede nem cheira, o Quincy Morris, faz o Crocodilo Dundee do filme, né, velho? Que bela isso, faca. Que ele tem uma faca gigante, ele faz um cowboyzão lá. Que na hora que a menina chega, a ruivinha, a Lucy, chega pra mina e fala assim, olha como é que eu vou chegar nele. Nossa, está tão grande, eu posso pegar. É tão dura. Tá dura e grande. Dura e grande, ela olha pra mina. Aí a mina, caralho, isso. É doida, ela velho. Ela vai botar o pau do cara pra fora, ele vai chupar, velho. Paga uma gulosa aqui. Aí ela vai falar, posso tocar ele? Claro. Aí ela vai e tira uma faca. Isso sim é uma faca. A faca, né, velho? Ele tira a espada selvagem do Conan dentro da calça dele. É verdade. Lucy, a Sadie Frost. Essa personagem também foi alterada com relação a Lucy do livro, vale lembrar. Que a Lucy do livro, ela era mais pura do que a mina. Se a mina era uma santa, a Lucy já virou Nossa Senhora. Isso, exato. Eu acho ela muito linda, cara. Eu acho ela muito linda. Eu acho muito mais a mina. Ela tá... Aquele cabelão ruivo dela ficou um caju escroto, né, velho? Mas você sabia que ela teve que pintar o cabelo? Ela teve que pintar o cabelo de ruivo porque ela parece muito com a Winona Ryder. Quando na hora que botava o vestido, ela parecia muito com a Winona Ryder. E aí o Coppola falou, ih, caralho, tá muito parecido. Inclusive, a própria Sadie Frost, ela fez teste pro papel da mina. Ganhou a Winona Ryder, porque o Coppola já sabia que ia usar a Winona, mas a Sadie Frost, quando abriu-se o casting, ela fez teste pra mina. E aí o Coppola gostou tanto dela que botou ela como Lucy, mas falou, vamos ter que dar um jeito no teu cabelo que tá parecendo muito com a Winona. E aí ele botou ela de ruivinha lá. Mas eu acho ela impressionante, na verdade, não como Lucy, mas como vampira Lucy. Nossa! Inclusive tem uma cena, tem uma curiosidade interessante. Vocês repararam que na cena que ela rapta o garotinho, que ela tá levando o garotinho pra tumba pra, né, comer aquele galeto. Isso, é uma menina, desculpa, uma garotinha que inclui pra comer aquele galeto no final da noite, né? Matar, fazer aquela boquinha. Vocês viram que a garota tava chorando que nem uma louca, né? A menina estava chorando de verdade, cara. De verdade, ela tava absurdamente com medo da maquiagem da Lucy. E a maquiagem tá de meter medo, velho. A bicha tá pálida, com os dentão. E a garotinha não queria ficar mais nem por um chapéu no colo dela. Aí o Coppola, o que que ele fez? Ele, tipo, tinha que ficar a mãe e o Coppola conversando com a garota atrás da atriz. Tipo assim, fica aí só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só um pouquinho. Então eles não conseguiram gravar a cena por muito tempo. Tanto que bem rápido ela larga ele, a menina. Larga no a garota, chão. Porque a garota fala assim: vocês estão ficando maluco, cara. Olha o que vocês que colocaram no colo, meu irmão. Não, cês mas tão dá doido. Medo mesmo. E eu acho que ela tava mais com medo, era com aquela roupa de palhaço que colocaram nela, bicho. Nossa, não, aquela roupa era o vestido de noiva. Velho, que vestido de noiva do Bozo, velho. A Bozolina vai casar daquele jeito, velho. Tanto meu vestido de noiva, o cara, pô, meu amigo, isso é uma mortalha. Não, eu acho foda a cena toda, cara, que eles vão lá matar ela, que eles chegam, ela não tá no caixão, e daqui a pouco vem ela carregando a menina, e aí começa a falar uns negócios, e quer enfeitiça lá o Carrie Elves, e o cara quase vai, e não sei o quê, e aí daqui a pouco ela vomita sangue no Van Helsing inteiro, velho, inteiro, vomita sangue nele, aí o cara fala, ó, você que tem que matar, e bota a estaca na mão do cara, e o cara martela assim, e aí é sangue voando, cara, que cena perfeita, velho. E nisso já dá um corte pro Gary Oldman sentindo a morte dela. Isso. E ficando puto da vida, porque ela era muito gostosa. E ele comeu ela como lobisomem, velho. Como lobisomem. Cara, que coisa estranha, né, velho, aquela cena. E que cena bem feita, né, velho. Não, é linda, a cena é... plasticamente falando, não, e uma outra, plasticidade linda. É o Gary Oldman ali mesmo, cara. De vestido naquela fantasia ali, é o Gary Oldman de verdade. Ele é um ator muito legal nesse sentido, porque ele é o Drácula, no Drácula velho, ele é o Drácula novo. Ele tá vestido de morcego, que é aquela morcegão, é ele também. E ele tá vestido de lobisomem. Inclusive, ele de morcego tem uma outra curiosidade legal. O Gary Oldman tava achando que a cena não tava legal. Os atores, com exceção do Keanu, que era tipo café com leite, os atores não estavam, tipo, mostrando uma reação muito convincente. Ele falou, cara, eles não estão se assustando comigo. Isso porque ele tava vestido daquele jeito. Aí o Coppola virou e falou assim, então faz o seguinte, vai no ouvido deles e fala alguma coisa abominável pra que deixe eles chocados. Aí ele juntou aqui. Ele falou uma parada que deixou todo mundo assim... E até hoje não se sabe o que ele falou com aquele povo. É verdade. Ele deu uma de calaveira ali no dia. Deu, ele me encarnou ali. Ele virou e falou assim, meu irmão, vem cá. Junta aqui, caiu aqui. Caiu o dentinho aqui, vamos junto aqui. Tem também ainda no elenco, o Tom Waits faz o Renfield. Master! Pois é, eu queria entender o que é esse cara. Pois é, no livro ele tem mais significado, né? Ele foi um cara que foi enfeitiçado pelo Drácula e tal. Ele foi o primeiro agente corretor de imóveis. Isso no filme, no livro não tem nada a ver. No livro ele era um cara que estava sendo enfeitiçado pelo Drácula. Na verdade, no próprio livro, se não me engano, isso também não fica muito claro. Mas ele tinha alguma relação com o Drácula, até porque no livro também tem a cena onde ele entra lá e fala, você me traiu, e pega o cara e quebra o cara inteiro. Inclusive no livro é até mais aterrorizante do que no filme, porque no filme ele só é jogado contra a grade, né? No livro, cara, acham ele com a cabeça deformada de tanto tomar porrada na grade e retorcido, assim, tipo, o corpo tá ao contrário, sacou? Caraca! É, tipo, é como se o dorso dele... A bunda ficou pra frente. E aí, o comentário lá do cara no livro é... Nossa, como é que uma queda da cama conseguiu fazer isso, sabe? Uma coisa assim. Porque ninguém viu o Drácula fazendo isso com ele, né? Agora a gente precisa falar... Menção honrosa. Ah, esse com certeza. Cara, olha só. Eu já falei aqui uma vez, vou até dar uma modulada na minha voz aqui. Deixar ela mais sexy. Como se a mulher dele não escutasse o programa. Gente, esse filme foi a primeira vez que eu vi Mônica Bellucci. Como diz o Léo Lopes, bota um reverb na minha voz, Amiote. Delícia. Cara, a Mônica Bellucci faz uma das noivas do Drácula. Não fala uma palavra no filme, mas ela não precisa. Não precisa. Ela não precisa falar, cara, porque ela aparece com aqueles seios maravilhosos de fora. E assim, vampira, me leva, minha filha. Vai. Ela tá uma cavala nesse filme, tá, né? Tá, bicho. Putz grila. Ela tá com os peitão e é bem na época da Malina, né, velho? É, Malina foi depois, foi um pouco depois. É, foi um pouco depois. Esse é o quinto filme dela e o primeiro nos Estados Unidos. Brincadeira, puta não. Merda, ela, velho. Ela tem os peitos, eu acho que ela é dona dos peitos mais bonitos de Hollywood, né? Com certeza. Pelo menos do cinema, mais frondosos. Do cinema mundial, porque ela é italiana, né, bicho? Vou combinar que aquela dentada no saco que o Jonathan levou não é muito legal, não, né? Ah, mas você acha que foi só nesse saco? Ah, entendi o que você queria fazer. Ela é a Mônica Bellucci, velho. Ela não tá aí à toa, velho. Foi um bola dentada. Foi uma dentada dele. Ai, tá mordendo. Ai, ai, mas não para. Tá tão bom. Não para não, que tá bom. Sempre Calaveira fala, nunca veja a tal atriz hoje em dia. A Mônica Bellucci pode ver à vontade hoje em dia. Ah, pode ver à vontade, a Mônica Bellucci, véio, tá legal. A Sadie Frost tá muito bem. E a Winona Ryder também tá legal. Podem ver todas. Tá tranquilo. Principalmente a Mônica Bellucci. Oh, delícia. Ai, Mônica Bellucci. Um dia. Pra mim tá rolando aí. Pra mim tá crescendo cabelo na mão aí, meu. O filme Internetix foi orçado em 40 milhões de dólares e bilheteria mundial foi de 215 milhões de dólares e pra mim foi pouco, porque esse filme devia ter arrecadado uns 400, velho. Deve ser a censura, né? Não, não é só a censura não, meu. É 92 menos salas, entendeu? Mas é assim, a censura também, né? É, o filme, mas esse filme era 16 anos, né? 18 anos. 16? 16 porque eu fui ver no cinema. Não, mas ele nos Estados Unidos ele é R, cara. Ele é restricted, ele é só... Aí na época que eu fui não tinha censura, ele né? Ele é 40 anos acompanhado dos pais. Trilha sonora de quem? O nome dele é Wojciech Kilar. Fez mais nada, né? Porra, ele fez coisa pra cacete. Fez coisa pra cacete, cara. Último Portal, Pianista, Donos da Noite. Ele fez muito filme lá da Ucrânia, né? Mas ele tem coisa bem conhecida, assim. Mas eu acho que a mais emblemática, de longe, mas de longe, é o Drácula. Ah, com certeza. Inclusive, por favor, Miotti, nos agracie a todos com esse violão cello do Vladislav Klakilar aí, que, cara, é primordial. Toca aí, Miotti. Não, e é legal que essa trilha sonora, ela começa sinistra, né? Só um violoncelo. Cara, ela vai crescendo de tensão, vocês perceberam? É muito sinistro. Ela vai aumentando a tensão dela. Cara, essa trilha sonora do Wojciech Kilar, cara, sim, ela pode ser comparada às grandes trilhas sonoras do John Williams, cara, sinceramente. Porque é uma obra inacreditável, cara. Porque é muito... Assim, ela tem os momentos sinistros, ela tem os momentos tensos e ela tem os momentos lindos, cara. Essa música da Mina e do Drácula é muito foda, cara. Assim, é de chorar a música. Você escuta, você vai chorar, velho. Gary Oldman, cara, ele contratou um professor de canto pra ensinar ele a falar com uma voz mais grossa, mais gutural, pra fazer aquele... Ai, Drácula, Drácula. Né, que ele desce a voz assim. Drácula. Puta merda, é muito foda. Cara, tudo que a gente for falar aqui do Gary Oldman é pinto, velho, porque o cara tá muito sinistro, velho. Ele tá muito sinistro. Ele tá encarnado mal nesse filme. E o jeito que ele fala, cara, ele chorando quando ele lembra da Elisabetta, que ele vê a foto da mina lá na casa dele, lá no Conde Drácula, lá no, nos castelos lá do Conde Drácula, menino. E ele pega assim a foto e ele se emociona, ele lembra da Elisabetta e ele começa a chorar, cara. E ele fala assim, e ele tem um negócio de, sabe, ficar com a voz mais... Puta merda. Na cena em que o Jonathan Harker tá se barbeando... Nossa, me dá um medo daquela cena, velho. Essa cena eu me cago todo, velho. Porque ele chega, dá um susto no cara, quebra o espelho, né? Tem todo aquele negócio do Drácula, do espelho, de não aparecer o reflexo, não sei o quê. E aí o bicho sangra um pouco e o Drácula pega a navalha e ele lambe, cara. E o jeito com que ele lambe, assim, ele tá sedento, cara. Ele tá... Sabe? Tá precisando de sangue. Puta ali. Merda, cara. Aquilo me dá um... Tá que nem a gente quando fica sem beber Coca-Cola há muito tempo. Sabe? Tem uma curiosidade dessa cena, Brunão. Essa cena, ela foi gravada muito tarde da noite e o Gary Oldman estava pra lá de bêbado. Isso, exatamente. Tava completamente bêbado. O Coppola quis gravar essa cena tarde porque ele queria passar uma verossimilhança de cansaço no, na interpretação dos atores. E sabe lá Deus por quê? O Gary Oldman, ele encheu o caneco. Então ele tava muito travado nessa cena, velho. Isso, ele tava bebaço. Ele tava bebaço. Agora, uma ideia, um negócio que eu acho legal do Coppola é que ele tem uma sacada geniais. Ele diz que essa cena, ele quis causar uma sensação de claustrofobia, então as paredes do estúdio, do set, eram móveis. Ele tá filmando e o cenário vai fechando, cara. Então, assim, ele tem os cortes, mas a sala vai ficando menor à medida em que a cena vai passando. Como se a presença do Drácula estivesse tomando conta da cena, da sala, merda, né? Merda, velho. Olha, é um filme fantástico, velho. É um filme retocável, velho. Uma outra curiosidade é que, por exemplo, nas cenas de tristeza, em que o Gary Oldman precisava mostrar a tristeza do Drácula pela morte da Elisabetta, o truque do Gary Oldman, ele usava o álbum com as fotos do filho dele, Alfie. Isso. Aí toda vez que ele precisava ficar mais emotivo, ele dava uma folheada e ficava fazendo com aquela cara de... Sim, eu amei uma vez. Caralho, velho! Agora, caralho, o mais escroto desse filme é que ele tem uma curiosidade que me deixa triste, velho. Me deixa triste de saber que a pessoa envolvida nessa curiosidade já teve culhões na vida. Eu sei quem é, o Pelicano. Isso, velho. Olha só a curiosidade. O Coppola, quando terminou o filme... Sabe lá Deus por quê? Mostrou pro George Lucas. Porque, né? Ele é amigo do George Lucas. São amigos. Ele são acha amigos. Que o George Lucas é um bom cineasta. Não, cara. Eles estudaram juntos na faculdade, velho. Eles estudaram juntos na faculdade. É amigo de faculdade. É tipo a gente que é amigo do Miotti, velho. Tu entende por que a gente é amigo do Miotti? É, não, é verdade, verdade. Então, aí ele chamou o Miotti, quer dizer, ele chamou o George Lucas pra assistir o filme, pra mostrar, olha só, como eu sou bom diretor e você não, né? Chamou o George Lucas pra passar na cara dele quanto ele era Jorge, bom. Olha, Jorge, olha como é que faz um filme. Olha como o George Lucas já foi bom, velho. Olha isso, cara, isso me indigna de uma maneira, cara, inacreditável. Sério, me dá vontade de matar alguém. Me dá vontade de virar um vampiro aqui e sair sodomizando Deus e o mundo. Velho, olha só o que ele falou. Ele assistiu o filme e aí ele chegou no final e falou, olha, posso te dar uma sugestão? Nessa cena final aí, onde o Drácula morre, você podia botar a mina cortando a cabeça do Drácula e libertando ele pra eternidade, da vida eterna, né? Matando o Drácula, ia ser uma coisa emocionante e tal. Ou seja, o George Lucas é responsável por uma das cenas mais lindas do filme, velho. Ela vira e fala assim, meu amor, o que eu posso fazer por você? Ele, dê-me paz. Diário do Dr. Jack Seward, 27 de setembro. Sinto-me péssimo de ter que incluir esse trecho nesse diário, mas acredito que um dia ele servirá para que gerações futuras venham a entender e estudar tudo o que aconteceu. Acabei de chegar do cemitério. Conseguimos entrar no túmulo de Lucy após as 2 da tarde. O professor Van Helsing decidiu ir nesse horário, pois o lugar é menos lúgubre do que a noite. mas mesmo assim era um espetáculo insuportável de se ver. Van Helsing aproximou-se do caixão de Lucy e eu segui. Abriu a tampa e senti-me dominado por terrível surpresa. Lá estava Lucy, como a tínhamos visto na noite da véspera do enterro. Parecia mais bela do que nunca. Eu não podia acreditar que estivesse morta. Os lábios estavam vermelhos, mais vermelhos do que antes. E nas faces havia um rubor delicado. Está convencido agora? Enquanto falava, o professor estendeu a mão e levantou os lábios da morta, provocando-me um arrepio de horror. Veja, os dentes estão ainda mais aguçados que antes. Com esses caninos, as criancinhas são mordidas. Acredita agora, amigo Jack? Ela pode ter sido colocada aí depois desta madrugada. Acha mesmo? Ela está morta há uma semana. Depois de tanto tempo, os mortos não têm esse aspecto. Van Helsing examinava atentamente o rosto da morta, levantando as pálpebras e examinando de novo os dentes. É um caso diferente de todos os outros que se tem memória. Trata-se de uma dupla vida, que não é o caso comum. Foi mordida pelo vampiro quando estava em transe, em estado de sonambulismo. Morreu em transe e em transe também é não morta. É nisso que se difere de todos os outros. Habitualmente, quando o não morto dorme em seu caixão ou mausoléu, como este aqui, seu rosto mostra o que é. Mas esta, quando deixa de ser não morta, volta dos mortos comuns. Não há maldade aqui. Veja. E por isso, será para mim uma tarefa penosa ter que matá-la em seu sono. Senti um arrepio frio, mas refleti que, se ela estava realmente morta, por que a ideia de matá-la me causava horror? Está acreditando agora? Não me force a aceitar tudo ao mesmo tempo. Estou disposto a acreditar. Como fará o seu sangrento trabalho? Ah, vou cortar a cabeça dela, encher sua boca de alho e atravessar-lhe o corpo com uma estaca. Você me ajuda? Senti um outro arrepio de frio e meu estômago embrulhou. E eu pensei que ser médico seria uma carreira decente. Audiodrama baseado na obra de Bram Stoker. Adaptação de texto e edição de áudio, Bruno Laganá. Participaram desse audiodrama os atores: Bruno Laganá como Jonathan Harker, Leonardo Miotti como Van Helsing. No papel das noivas de Drácula, Mônica Rossi, Fábio Aissar como Conde Drácula, Rodrigo Silveira como Jack Seward. Chupa, Drácula! Chupa, Jaiminho! Chupa, chupa o Jaiminho! Cara, olha só, o Gary Oldman nunca falou chupa com tanta propriedade, né, velho? Antes da gente continuar o papo, eu quero botar só um parênteses aqui. Bruno, você carrega com você um dicionário de termos que não se usam mais? O que que é? Bancarrota? Que merda de termo é esse, velho? Você viu isso aí? Eu sei onde você viu isso aí, na moreninha, não é? Que você tá com mania de ler autor velho, que eu tô sabendo. Ué, não se usa mais termo não, bancarrota? Mas nunca se usou, meu filho! Bancarrota? Isso parece nome de doença venérea. Cara, é sinônimo de falência. Se você não tem cultura, idiota. Eu tenho cultura, desgraçado, mas eu sou erudito das línguas que se usam, não língua morta. Latim, daqui a pouco ele vira e fala assim, abemos Chester. A gente... Que merda é essa, velho? Tá bom, falência, pronto. Tá bom, o Nécio. Caraca, tem tempo que eu não escuto isso. Olha aí, velho. Até pra xingar, ele xinga igual velho. Olha aí, Miotti. Eu sou um jurássico, faz com porra. Ele, velho. Eu sou um jurássico, rapaz. Nécio. Mas não é sangrar. Não, é os borbotões, cara. É iluminado style, velho. Nossa, não. Olha aí, meus borbotões. O que que tá acontecendo, Bruno? Eu estou no clima de 1890, porra. Ah, eu tô tá. Você tá... Ah, entendi. Você tá criando o clima, né? Isso, entendi. É, inclusive é uma coisa interessante de se dizer, porque no livro tem alguns aspectos de homossexualidade. Isso não fica claro, mas é como se o Drácula fosse um homossexual. Então, de repente, tem aí uma questão de... É, o Drácula tinha uma relação homoerótica com o Renfield. Na verdade, o Drácula, ele não é que ele é homossexual, né? O Drácula, ele é... sedutor. Ele é, então, assim, cara, bobeou, ele pimba, velho. Exatamente. Entendeu? O Drácula, ele é Edward, ele bobeou, pimba, velho. Bobeou, a gente pimba. Isso, né? O Edward gosta tanto de meninos e meninas, então é isso, cara. Ah, entendi. Entendeu? Ou então podia terminar com aquela música. Aquela música, pô, tem uma música que é fantástica de vampiro, cara. Aquela assim, a dança do vampiro. Tarará. Não, não, não, vamos avacalhar essa porra, não. Não, não, vai tomar no cu, vai avacalhar essa porra, não.